Finalmente aconteceu. Que Deus abençoe aí você na sua casa. Vambora de som. Quem sabe canta comigo aí, vai. Tudo que eu sou, tudo cai em mim. Tudo foi meu pai que deu. Tudo que eu tenho, tudo que eu mereço, tudo isso vem de Deus. Tudo que eu sou, tudo cai em mim. Tudo foi meu pai que deu. Tudo que eu tenho, tudo que eu mereço, tudo isso vem de Deus. Vem de Deus. Sozinho eu não consigo, pai. Sem ti eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo. Não, não, não, não, não, não, não. Sozinho eu não consigo, pai. Sem ti eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo. Não consigo, não consigo. Tudo que Deus tem pra mim é bem, é bem maior. Você é bem melhor, tudo que Deus tem para você é bem maior. Creia nessa palavra, em nome de Jesus. Deus tem coisas grandes para nós aqui nessa noite. Eu estou muito feliz de estar com essa rapaziada aqui fazendo esse som, e que é o som que está aqui, invada a sua casa agora, invada a sua família, invada a sua família, que você seja cheio da presença de Deus, porque tudo que Ele tem para mim, tudo que Ele tem para nós, tudo que Ele tem para você é bem melhor, é bem melhor, é bem melhor. Canta comigo assim, vai. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, bem maior, bem melhor. Tudo que Deus preparou, bem melhor, é bem maior. Você é bem melhor. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Que alegria estar aqui, gente. 10 anos de caminhada, 10 anos de ministério. Eu acho que não existia forma melhor de comemorar isso do que uma live. Eu estava devendo, a gente estava devendo isso para você, porque eu fiz 2 lives voz e violão, e todas as lives a galera fala: mano, cadê a banda? Eli, cadê a banda, cara? Cadê os meninos? E aí hoje nós trouxemos menino. Com reforço. Com reforço. Nós trouxemos menino hoje e pedimos ajuda para os universitários. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Eu acho que vocês já devem ter sentido que o negócio não está sozinho. Vocês já devem ter sentido que o negócio está diferente. Então fica ligado aí, porque tem um som de Deus aqui para a sua vida, viu? Hoje o negócio aqui vai... E aí, Júnior Braguinha? Vamos nessa? Gente, Júnior Braguinha, Alexandre Fininho, Cacau Santos, Marcos Abujaldi, Josué Lopes, Sidmar, Joabe, que alegria ter vocês aqui. Vamos cantar, vambora que eu tô com vontade de cantar, cara. Mais que vencedor, eu sou resposta de oração. A minha mãe sempre orava dizendo: meu Deus, tem misericórdia. E Jesus me encontrou, ele me lavou com graça e glória. Tira meu cativeiro, me deu nova veste de louvor pra cantar. Eu sou mais que vencedor, eu sou resposta de oração. A minha mãe sempre orava dizendo: meu Deus, tem misericórdia. E aí Jesus me encontrou, ele me lavou com graça e glória. Tirou meu cativeiro, me deu nova veste de louvor. Canta comigo aí, vai. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso. Joga a mão pra cima e bate o bolo. Eu sou mais que vencedor, eu sou resposta de oração. A minha mãe sempre orava dizendo: meu Deus, tem misericórdia. E aí Jesus me lavou com graça e glória. Tira meu cachoeiro, me deu nova veste de louvor pra cantar. Eu sou mais que vencedor, eu sou resposta de oração. A minha mãe sempre orava dizendo: meu Deus, tem misericórdia. E aí Jesus me encontrou, ele me lavou com graça e glória. Tira meu cativeiro, me deu novas vestes. Canta comigo na sua casa. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Olá, lá, lá, lá, lá. Oi, ai, ai. Faz mais que vencedor, e com ele e por ele nós somos mais que vencedores. Aleluia! Gente, que coisa linda, que vontade que eu estava de tocar assim, vocês não têm noção. Acho que eu nunca fiquei tão ansioso para uma tocada igual agora. Os 4 meses, né, sem tocar, né, Finão? Sim. 5 meses, né, Cacau? Meu Deus do céu, é muito tempo, gente. Mas vamos lá, quem está gostando aí dá um joinha. Dá um joinha aqui, ó. Tô aqui. Quem tá gostando, dá um joinha aí, meu filho. Dá um glória a Deus. Tem pentecostal nessa live, Josué? Será que tem gente do fogo aqui nessa live? Você já viu que aqui o negócio é quente, né? Vamos nessa. Vamos embora. Agindo Deus. Ninguém que possa impedir. Quem pode parar aquilo que Deus começou? Quem pode começar aquilo que Deus já terminou? Receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Qual é a próxima? Crente pior? Crente pior? É? Boa, então já vou chamar. Gente, com muito respeito, carinho, admiração. Eu queria convidar aqui uma participação muito mais que especial, porque é um cara que é minha referência, um cara que eu sou fã demais, e Deus me deu a oportunidade de caminhar perto. Deus me deu a oportunidade de estar perto desse cara, é um cara que eu admiro muito, aprendo muito com ele, e vai cantar uma música comigo aqui. Poxa, São Paulo é a casa dele. Quando eu fiz esse convite, ele animou, eu falei, cara, então é de Deus, vamos cantar. Eu tenho certeza que Deus tem propósito nisso aqui. Eu queria que vocês recebessem aí na casa de vocês, com muito carinho aqui nessa live, meu mano Tom Carf! Meu Deus! Aleli! Que isso, irmão, que honra, hein? Porra, cara, que isso, bom, olha que mano. Gig maravilhosa, meu Deus! Que bom ter você aqui, cara, bom pra mim, ainda mais cantando essa música, você sabe que eu amo essa música. Amém, né? Mano, eu sei que... Sabe que essa música é especial quando pra eu mim. Tive o privilégio de ir lá na tua igreja, lá no culto do Renovo, né? Recomeço. E aí nós cantamos essa canção, eu vi como a igreja entrou numa atmosfera... Exato. Faz de Deus, parte da nossa abençoada, e poxa, eu fiquei muito honrado, mano. Então, poxa, acho que tem tudo a ver a gente cantar essa música aqui. Coisa linda, coisa linda. Vamos nessa, meu amanhã. Obrigado. Meu amanhã. Vambora. Aí sim, tá bonito, cara. Tá bonito, mano. Não, olha ali, ó. Eu vou ter um bloco só pra ele. Só, né? É. Vai ter um bloco só dele, vou trazer ele aqui pro meio. Isso. Tá fogo. Vambora. Descansar, Samueli, obrigado. Alegria, obrigado. Você é referência para nossa nação, amém, hein? Amém, mano. O Tom vai entrar e tá com uma série de mensagens essa semana. Recomeçar. E tá, hoje é o último episódio da série. Precioso. Começa às 9 horas. 9 horas. Lá no canal dele, daqui a pouquinho. Então vamos dividir esse público aí. Vai para lá um pouquinho, depois volta para cá, depois vai para lá de novo. E vai ser benção. Vai ser benção. Deus te abençoe, nego. Obrigado. Obrigado. Mano. Que honra, junto. Viu? Gigi. Glória a Deus. Tamo juntos. É nóis. Glória a Deus. Deixa eu ver como é que tá meu repertório. Ô, gente, tá tudo bem aí? Como é que tá? Qual a minha câmera aqui? Como é que tá aí, gente? Dá um joinha aí se você tá sendo abençoado. Dá um glória a Deus aí. Tem muita coisa para acontecer nessa live, tem muita coisa. Deixa eu ver aqui como é que a gente tá de repertório. Qual é a próxima? Ah, vamos lá. Vamos de groove. Gente, que hora? Gente, que hora? Deus tem resposta pro crente que ora. Cadê os crentes de oração aí, gente? Tem crente de madrugada? Ô, Josué, será que tem alguém que sobe a mata aqui? A mata virgem, será que tem alguém? Josué, você é da mata? Claro. Josué, você roda? Sim. Você é do mistério, Josué? Gente, Josué é do fogo, viu? Daqui a pouco é ele aqui. Ah, já vou me soltar. Cadê meu mano Eliel Lima? Já vou me soltar, hein? Vambora. Finão, dá uma palavra aí pro povo. Deus abençoe, tamo junto. Esse é o Finão. Muita gente perguntando, ele hoje, essa semana quando você foi divulgar a respeito da live, você postou uns animais na frente do nome de cada músico. Cacau postou até uma foto. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. É daqui a pouquinho, viu, gente? Fica aí. Não vai embora, não. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Cinco tópicos que eu aprendo. É o seguinte, gente. De verdade, eu estou muito feliz. Eu quero já fazer um agradecimento. Agradecer a algumas pessoas que fizeram parte, né? Que estão fazendo parte dessa live. Afinal, 10 anos de caminhada, gente. E eu me lembro como se fosse hoje de manhã, todo o meu começo. E eu tenho certeza do que eu vou te falar aqui. A minha vida é um milagre. É impossível olhar para a minha história e não enxergar a mão de Deus. É impossível olhar para a minha vida e não enxergar a misericórdia do Senhor. Eu sou alvo da misericórdia de Deus todos os dias. E 10 anos de caminhada, eu só tenho uma palavra. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque... posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Muita coisa aconteceu ao longo desses 10 anos, muita coisa, coisas boas, coisas que não, nem tão boas assim, mas tudo cooperou para o bem, né? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, olhar para 10 anos de carreira, ver tudo que o Senhor me deu, amigos preciosos que o Senhor me deu, a oportunidade de estar com gente que eu amo, gente que eu respeito, gente que eu admiro, isso faz toda a diferença para mim. Deus sabe do meu coração, sabe da gratidão que eu tenho de estar aqui hoje comemorando 10 anos e poder fazer essa live para você. E para viabilizar isso, algumas pessoas fizeram parte disso, eu quero já começar a agradecer aqui. Quero começar a agradecer a algumas pessoas que cooperaram para que isso acontecesse. Primeiro, a minha gravadora, Universal Music. Muito obrigado, nosso presidente, Paulinho, nossa diretora Renatinha, que eu amo demais, que faz parte da minha vida, a Universal está comigo há mais de 6 anos, renovamos o contrato, agora vamos para mais um tempo junto, e eu pretendo ficar lá, até Jesus permitir, porque é uma família que acredita em mim, que abraça os meus sonhos, e que aposta mesmo, acredita em mim. Então, muito obrigado, Universal, vocês são especiais demais, e fazem parte da minha vida. Quero muito agradecer a galera do PicPay, é uma carteira digital que chegou para revolucionar a nossa forma de lidar com dinheiro. Não é só um aplicativo de pagamento, PicPay, é uma carteira digital. É muito legal, nessa época de pandemia, distanciamento social, o PicPay chegou para revolucionar, chegou para melhorar a nossa vida. Então, muito obrigado, PicPay, você é um grande parceiro nesse tempo, é um grande parceiro das minhas lives, vocês estão fazendo a diferença, e parabéns por isso, parabéns por deixar a vida dos brasileiros mais fácil. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Quero agradecer a galera da Mandato Consultoria, é um escritório de advocacia. Eu quero muito agradecer essa galera também, porque estão fazendo parte disso tudo. Muito obrigado por investir os recursos, investir a atenção, investir o carinho de vocês no meu ministério, na minha vida. Vocês fazem parte disso. Que Deus abençoe. Galera da Mandato Consultoria, Universo AGV. Meu Deus, tenho muito o que falar. Tenho muito o que falar desse povo, porque eu conheço a história desse povo. E são os maiores hoje. São os maiores no que fazem. Universo AGV, muito obrigado. Proteção veicular de altíssimo nível no Brasil inteiro. Não só proteção veicular, mas também gera empregos, porque está gerando segunda renda. Enfim, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Além de proteger o seu veículo, seus bens, te dá a oportunidade de ter uma renda extra junto. Daqui a pouco a gente vai falar. Eu quero, antes de mais nada, agradecer Rodrigo, Flávia, vocês são preciosos e Deus sabe da minha sinceridade. Minha família ama vocês. Muito obrigado. Vida, você faz parte da minha vida, irmão. Tamo junto, viu? Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais um pouquinho. Quero agradecer a galera da Juber Motos Importes. Gente, a maior concessionária de Belo Horizonte. Só carro top, só nave. Muito obrigado, vocês também fazem parte disso e aceitaram esse desafio com muito carinho, com muito respeito. Eu estou aqui para retribuir e falar, se você precisa comprar um carro, ó, viu, ô Braguinha, Braguinha, tá rico agora? Braguinha, próxima nave tem que comprar lá na Juber, viu? Lá na Juber. Os melhores carros, só nave, procedência top, muito carro zero. É muito legal lá. Gente, muito obrigado. Vocês são demais. Tenho acompanhado no Instagram. A galera da Montreal Music Shop. Shoppers. Shop. Como é que fala, Braguinha? Montreal Music Shoppers. Gente, muito obrigado. Vocês são referência aqui em São Paulo, no Brasil inteiro, né? Com instrumentos, acessórios. Manutenção também, né? Sim, luthieria. Luthieria, né? Luthieria. Muito legal. Nego, velho, Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Tamo junto demais. Aqui no Luthier! Tamo junto também, meu irmão. Grande parceiro nosso aí. Muito brother do Braguinha. Joey Herx também, que deu um, né? Deu um Joey Herx, deu um tapa aqui também em todo mundo. Marquinhos mesmo chegou aqui, rapaz, parecendo que já veio da guerra. Agora, tá parecendo empresário agora, olha lá. Barbinha, dá um close nele ali, câmera, me ajuda. Olha que menino bonito, charmoso. Olha que maravilha. Ai, muito obrigado, gente. Bom, por enquanto é isso. Quero agradecer, tem muito mais gente para agradecer, mas para ficar dinâmico, vamos cantar mais um pouquinho. Vamos cantar mais um pouquinho e vamos dar continuidade. Quem tá gostando aí dessa live, dá um glória aí, gente. Temos quantas pessoas online, gente? Quem sabe me falar? Daqui a pouquinho eles me falam. Vamos cantar. 8 mil pessoas, que maravilha. 10 mil pessoas, eita glória. Compartilha aí, vamos fazer o seguinte? Compartilha para mais uma. Vamos fazer essa live crescer mais ainda para a gente comemorar e fechar esse ciclo de 10 anos, né? Comemorar por esses 10 anos com chave de ouro. Então, compartilha com mais 2, 3 pessoas aí. Faz agora isso. Vou te dar aqui 30 segundos para você pegar o link, jogar no WhatsApp, jogar no Face, jogar no Instagram. Dá lugar aí, vamos embora. Ô, Glória. Compartilha a live aí. Vamos nessa! Quero agradecer, preciso agradecer o Marquinhos Abijaldi, porque é o produtor, o arranjador desse show. Vocês viram que os arranjos estão, né? Cheio de raposa. Cheio de raposa, cheio de Robert. Cheio de tigrãs. Marquinhos, você é um gênio, irmão. É uma honra caminhar contigo. Muito obrigado, viu, cara? Deus te abençoe. Marcos Abijaldi, gênio. Você jogou o nível lá para cima, mano. Muito obrigado, de verdade, por investir a sua musicalidade, por investir seu carinho nisso aí. Obrigado. E eu vou falar também, que vocês já ouviram que tem uns negócios soprados aí, né? Tem umas trombetas aí. Eu acho que quando os anjos soprar aqueles negócios lá em cima, quando Jesus estiver voltando, vai ser parecido com isso aqui, viu? Preciso agradecer Josué Lopes, dá um close no Josué, meu irmão, que me ligou a semana passada e falou, mano, o que você acha da gente colocar uns negócios diferentes aí? Eu tenho uns cara, eu tenho uns querubim aqui, vou gritar a eles. Eu falei, Josué, vai lá, vambora. Sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Vamos embora. Então, eu quero agradecer o Josué, que fez todos os arranjos dessa metaleira aí, nervosa. Então, eu quero agradecer de verdade, ó. Josué Lopes, Sidmar. Meu Deus do céu. Senti até... Ó, no momento que eu falava... Tô brincando. Joab. Agora eu preciso dar um close no Nego, porque essa live é dele, não é minha. Gente, luz no Nego, porque aquele terno brilha. E se jogar luz, ele vai brilhar. Negão, você sabe que a alegria do preto é ver o outro, né, irmão? Tamo junto, cara. Parabéns. Gente, muito obrigado pela dedicação de vocês. Estão lendo de primeira os arranjos. Tem que falar isso aqui, o Josué escreveu. Tá todo mundo lendo de primeira. Não ensaiaram, chegaram aqui. Negão, me dá a parte, nego. Me dá a parte que eu vou fazer. Josué mandou a parte. Atenção, metaleira das igrejas. Atenção, meta. Alô, Assembleia de Deus, conjunto! Olha aí. Alvorecer! Alvorada! Conjunto Alvorada, conjunto Estrela da Manhã. Quando a Bete... Olha aqui, ó. Cara, vamos trazer a metaleira de volta aí, gente. Vamos trazer a metaleira de volta pro groove, de volta pras igrejas. Tem espaço para todo mundo, gente. Então, a gente vai subir essa live nas plataformas digitais. Estou falando demais, tem que cantar. Vamos subir essa live nas plataformas digitais com a Naipeiro. O Josué vai disponibilizar os arranjos aí das partituras. E o negócio vai ficar bom. Vamos nessa? Então vamos cantar. Não há batalha que ele não possa vencer. Se entrar na guerra, ele é poderoso pra decidir. Não é no meu braço, nem no que eu faço, é na força de Deus. Não há barreira que ele não possa quebrar. Não há batalha que ele não possa vencer. Se entrar na guerra, ele é poderoso pra decidir. Não é no meu braço, nem no que eu faço, é na força de Deus. Oh glória ao leão de Judá que venceu. Oh glória, não há quem possa com meu Deus. Oh glória, yeah, ao leão de Judá que venceu. Oh glória, não há quem possa com meu Deus. Não há barreira que ele não possa quebrar. Não há batalha que ele não possa vencer. Se entrar na guerra, ele é poderoso pra decidir. Não é no meu braço, nem no que eu faço, é na força de Deus. Não há barreira que ele não possa quebrar. Não há batalha que ele não possa vencer. Se entrar na guerra, ele é poderoso pra decidir. Não é no meu braço, nem no que eu faço, é na força de Deus. Oh glória ao leão de Judá que venceu. Oh glória, não há quem possa com meu Deus. Oh glória ao leão de Judá que venceu. Oh glória, não há quem possa com meu Deus. Braguinha. Me dá a toalha, mano. Glória a Deus. Quero mandar um abraço pro meu amigo, meu irmão Alexandre Pires, que tá ligado na live. Tá ligado, que é um gênio da nossa música, um representante da nossa música brasileira. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Você é um gigante e sua vida nos abençoa, nos inspira muito. Muito obrigado pelo carinho com a rapaziada toda aqui. É um grande músico, Alexandre Pires, né, bicho? Baixista, galera postou um vídeo dele tocando Os Anjos Te Louvam. Rapaz, um negócio muito gruvado, muito sério. Cara, Alexandre, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe muito, meu irmão. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Tamo junto. Deixa eu ver aqui. Como é que tá a nossa programação? Gente, eu quero... Tá vendo esse QR Code? Tá aqui do meu lado direito ou esquerdo, gente? Direito, tá aqui debaixo. Então, ó, tá aqui debaixo, tem um QR Code que você pode contribuir. Afinal, essa live é comemoração por 10 anos, é adoração ao nosso Deus, é solidariedade. E nós estamos aqui também porque existe uma causa que nos move a fazer tudo isso. Conheci através da minha esposa, Késia, que daqui a pouquinho eu vou chamar ela também, vai cantar comigo a Késia. Já se prepara aí, viu, meu irmão? Fica no óleo aí, fica no óleo. E aí, ela me falou sobre esse projeto, que se chama Instituição Jardim das Borboletas, que cuida de crianças com uma doença. Meu amor, só me ajuda a lembrar o nome da doença, que é um nome difícil. Vem cá falar, vem cá. O nome, só o nome. Gente, e é uma doença muito séria. E a gente que tem filho, nosso coração... Na verdade, a gente não precisa nem ter filho para se comover com isso, mas a gente que tem filho, a dor é mais forte, porque a gente sente um pouquinho na pele. Então, eu queria hoje investir, sabe, todos os nossos recursos aqui para essa instituição. Meu amor, vem cá. Olha que mulher bonita. Meu Deus. É oração. A oração do justo pode muito seus efeitos. Eu orei muito, gente. Oi, boa noite para todos vocês. É para onde que eu olho? Para cá. Meu amor, pode olhar para cá ou para lá? Então, falando um pouquinho da causa, né, da live, nós conhecemos essa causa, essa instituição, através de uma fonoaudióloga amiga minha, que é de Belo Horizonte, e através da história da Alice, que a família dela está nos assistindo. Né? É uma doença rara, são crianças que têm uma doença rara chamada epidermólise bolhosa. Então, por uma causa genética que não tem cura, essas crianças elas nascem e vão desenvolvendo bolhas, né? E essas bolhas elas ficam na carne viva, né? E essas crianças têm dificuldade para engolir, porque o esôfago tem que dilatar todo ano, fica na carne viva. Enfim, essa instituição ela colhe doações, e por meio dessas doações essas crianças elas têm a medicação que elas precisam, né? Os suplementos que elas precisam para poder ter pelo menos um pouco, né, da qualidade de vida melhor. Sim. Porque elas sofrem muito. Então, está aí essa causa linda para vocês. Queria mandar um abraço para a Priscila, que está assistindo a gente, para a Alice, para a família dela, para as crianças, né, do... Como chama, gente? Borboletas? Jardim das Borboletas. Então, você que está em casa, com todo carinho, não importa a quantia, faça essa doação, pense nessas crianças, né? Sim. Você que é tio, tia, pai, mãe, você que é ser humano, né? Faça a sua doação. Muito obrigado, amor. Entregando o microfone. Gente, então, olha, abre mão de pedir aí a comida do iFood hoje, pega aquele arrozinho do almoço, faz aquele mexidinho santo, porque é glória, é vitória também. Aquele mexidinho, né? Com macarrão, queijo, né, Josué? Coisa de Deus também, né? E abre mão de fazer um lanche agora à noite para abençoar essas crianças. Eu acho que vale a pena demais. E eu estou te pedindo assim, no fundo do meu coração, eu vou fazer a minha parte, vou fazer a minha doação. Queria muito que você contribuísse e fizesse parte desse movimento junto com a gente. Tá bom? Quero mandar um abraço para a família da Alice. É Alice, né, amor? Alice, que Deus te abençoe. Que Deus te dê forças aí, que dê forças à sua família. Que Deus continue cuidando de vocês. Tá bom, gente? Vamos cantar. Vamos cantar mais. Vamos cantar, porque estou mudando tudo aqui, você já viu, né? Fica no óleo. Está no óleo, Braguinha? Estamos aqui. Vamos embora. Vamos fazer Os Anjos Te Louvam, né? Os Anjos Te Louvam, isso. Bora, vamos lá. Tem um arranjo. Gente, esse arranjo está... Esse arranjo eu estou emocionado. Bora. Sejam muito bem-vindos ao Laboratório do Groove.

Agora é ele, gente. Eu quero convidar aqui com muito carinho, muito respeito, esse nego mais do que estiloso. Sid Maia, é contigo, meu irmão. Vambora. Por favor. Gente, quem tá curtindo aí? Quem tá curtindo? Quem tá curtindo? É muito som. É muito som, Brasil. Vocês não têm noção, gente. Eu tô... Tô igual uma criança aqui, gente. Sabe criança no parquinho? Pois é. Tô desse jeito. Deixa eu ver aqui a minha programação. Coisa linda. Não dá vontade de parar de tocar. Não dá vontade de parar de tocar. Peraí. Tá sendo abençoado aí, dá um joinha. Dá um joinha. Pode tomar uma água. Em 2010 eu gravei meu primeiro CD, que foi fruto de um concurso lá em Belo Horizonte, na Rede Super de televisão, chamado Showveiro, dirigido pelo meu irmão Alex Paz. E foi onde tudo começou lá, gente. Mais ou menos 25 quilos atrás, a minha história estava começando lá em BH. E em 2010 eu gravei um disco autoral, que foi prêmio, né, desse concurso. E nós lançamos algumas canções e assim começou a minha carreira. Nessa época eu conheci o Fernando Gear, que está aqui até hoje. 10 aninhos, né, Gear? Vai mais de 10 já, né? Quase 12. E aí nós começamos a caminhar. E o começo é muito difícil, gente. Sempre digo que a parte mais difícil de tudo é o começo, né? Você não sabe direito para onde ir, como fazer, não sabe com quem pode contar, vai aprendendo muita coisa. Muita gente desiste no começo. O começo é muito difícil, realmente. Eu vim de uma família muito simples, né? Muito humilde, não tinha recursos para, né, me lançar como cantor, enfim. Só tinha uma promessa de Deus. Quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai. Estão assistindo, com certeza, os meus avós, as minhas tias, minhas irmãs, minhas primas, minhas, enfim, toda a minha família, que eu amo demais. Que Deus abençoe. Estou com muita saudade de vocês. E Deus foi começando a fazer na minha vida. E essas canções foram as primeiras canções que eu fiz até então. Não tinha feito nada, não tinha músicas, né, autorais. E comecei a cantar. Eu quero compartilhar alguns pedacinhos aqui para a gente relembrar. Se você me acompanha desde essa época, queria relembrar aqui. Como é bom poder te sentir. Nada é melhor do que te ter aqui comigo. Preciso tanto voltar. E te chamar de pai mais uma vez. Como é bom poder te sentir. Nada é melhor do que te ter aqui comigo. Preciso tanto voltar. E te chamar de pai mais uma vez. Estou arrependido como um filho perdido. Quero voltar, voltar. Me deixa te sentir outra vez. Eu quero te ouvir de novo. Perdi tentando encontrar e arrependido quero voltar. Me deixa te sentir outra vez. Eu quero te ouvir de novo. Me perdi tentando encontrar e arrependido quero voltar outra vez. Está comigo todo dia, sua luz me ilumina e me esquenta por onde quer que eu vá. E sua voz é como o som de muitas águas, e o seu rosto brilha mais do que o sol. Em qualquer lugar, em qualquer lugar. Está comigo todo dia, sua luz me ilumina e me esquenta por onde quer que eu vá. E sua voz é como o som de muitas águas, e o seu rosto brilha mais do que o sol. Em qualquer lugar. Não existe principados, potestades, nem força alguma que possa resistir a esse Deus. Oh, oh, oh, oh. Céus e terra se prostram, todos os joelhos se dobram, toda língua confessa o seu poder. É soberano, Pai de amor. Eu sei que és fiel, embora eu não seja. És majestoso. Salvador. onipotente Deus, infinito em amor. Onipotente Deus, infinito em amor. Hoje, meu irmão, quero te abençoar, em nome de Jesus, em nome de Deus Pai, sobre a tua vida, vou profetizar a cura e o milagre, se assim você crer, assim será. Levante as suas mãos agora, receba a bênção que do alto vem, que seja sobre ti todo entendimento, que seja sobre ti todo livramento, sinta as suas forças renovadas, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus hoje te batize, que o sangue de Jesus que te purifica seja derramado sobre ti para a tua santificação, em nome de Jesus. Um pouquinho da minha história, como o tempo passa rápido, gente. Olhar para 10 anos e ver que a fidelidade do Senhor me acompanhou até aqui. Muitos desafios, não é fácil, mas como é bom olhar para trás e dizer que Deus é fiel. Vale a pena ficar firme porque Ele é fiel. Só um minuto. Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão, e na minha fraqueza, Ele me fez ser forte. Quando eu me perdi, Ele me achou. Quando eu estava longe, Ele me estendeu a mão, e na minha fraqueza, Ele me fez ser forte. E quando me perdi, Ele me achou. E até o pardal encontrou uma casa pra morar, e a andorinha já achou o seu lugar. Eu encontrei um castelo feito pela tua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. Eu encontrei um castelo feito pela sua bondade, sustentado pelo teu amor, iluminado pela tua glória. És a minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. És a minha morada, eu amo a minha morada. Jesus é minha morada, não importa o que tem lá fora. Até o pardal encontrou uma casa pra morar. Gente, há tanta coisa pra fazer A gente fica até meio perdido. Eu fiz um schedule aqui, mas está difícil acompanhar. Tem uns comentários ali muito engraçados, a galera falando, nossa, ele emagreceu, poxa, gente, 20 quilos, graças a Deus, e como é bom ouvir isso das pessoas. Nossa, você está mais magro. Eu falei que, graças a Deus, eu tinha um desafio de entrar numa jaqueta assim, sabe? E Deus está me concedendo essa bênção. E eu quero agradecer uns caras que fizeram parte disso. Primeiro, o Rodrigo, né? O Vida, alô Vida. Você foi um grande incentivador, porque me levou para pedalar, gente. Me chamou para entrar no mundo do ciclismo. Eu estou pedalando quase todos os dias, através de um convite do Rodrigo. Tudo começou, eu descobri esse mundo do ciclismo. E foi um grande agente, né, para eu perder peso. Estou num processo de emagrecimento. Faltam ainda alguns quilinhos. Eu quero perder para nunca mais achar, em nome de Jesus. E o Rodrigo me chamou e me apresentou uma galera, que é a loja Na Trilha Certa. Juliano e toda a rapaziada que me deram todo o apoio também. E é a loja mais top do Brasil, a loja mais completa do Brasil, quando se fala de bicicletas. Então, Na Trilha Certa, muito obrigado. Vocês fazem parte também disso aqui, gente. Eu estou muito feliz de ter essa aliança com vocês. Que Deus continue me abençoando vocês aí. A melhor loja do Brasil, gente. Todas as bikes, só bike top. Oficina também, manutenção, acessórios, é muito legal. Então, obrigado, galera, Na Trilha Certa. Antes da gente cantar mais músicas, quero te convidar de novo a doar e ajudar esse instituto. Qual é o nome mesmo que eu esqueço? Jardim das Borboletas. Obrigado, meu irmão. Ajude essas crianças que precisam muito. Essa doença é muito séria, é muito rara. O custo, né, para o tratamento é muito alto. E nós precisamos da sua ajuda. Se cada pessoa dessa live doar um pouquinho, a gente vai conseguir fazer muito. Então, seja as mãos de Deus aí e abençoe alguém através desse projeto, tá? Quero, de novo, agradecer a PicPay, agradecer a minha gravadora, agradecer... Espera aí que tem uns agradecimentos aqui. Gente, a hora está voando, meu Deus, me ajuda, Senhor. Guarda a minha vida. A hora está voando. Quero agradecer a Universal, quero agradecer a Mandato Consultoria, escritório de advocacia lá em BH. Os caras sabem tudo, estão no ramo há muito tempo, tem uma história em Belo Horizonte e, poxa, querem te ajudar também. Acabei de receber uma mensagem aqui do pastor Jackson Antônio, diretamente de Londres. Catedral Internacional, vocês são a nossa família, eu e a Kézia amamos vocês. A banda ama o pastor Jackson e toda a sua família, pastor Akemi, todo mundo, Guto. Deus abençoe. Guto é um cara que está com um talento absurdo, cantando demais, cantando lindamente, a Gigi. Que Deus abençoe vocês, pastor Jackson. Vocês são demais. Quero agradecer a Universo AGV. Universo AGV. Tem o QR Code aí do Universo AGV? Conseguiram fazer? Coloca aqui o... Não conseguiram? Conseguiram? Vai soltar aqui o QR Code do Universo AGV. Se você chamar hoje, se você chamar agora e falar que veio através da nossa live, você vai ter 50% de desconto na adesão. Que isso, pode me contratar. Alô, GV, pode me contratar que eu já estou sabendo de tudo. Se você chamar hoje a galera e falar, olha, vim da live, através da live do Eli, vocês terão 50% de desconto na adesão, tá bom? Então, fiquem ligados aí, aponta o seu celular para o QR Code aqui da GV. E se você também quer ter uma renda extra, a AGV também pode te ajudar. Aponta para cá, você vai entrar em contato com a equipe deles, eles vão te explicar como funciona. Talvez você está querendo aí nessa pandemia ter uma renda extra, a AGV pode te ajudar também. É a maior do Brasil, gente. Proteção veicular é com o Universo AGV. Tá bom? Quero agradecer a Juber Motos, Braguinha. Você vai lá, né? Vou na Juber Motos. Fininho também está rico, né? Tá rico. Também está rico, filhão. Então, ó, gente, os maiores de Minas Gerais, tá? Só Carrão. Os caras são muito atenciosos, trabalham com um nível de qualidade muito alto. E que Deus abençoe mais uma vez. Muito obrigado pela parceria, gente. Vocês são especiais. A Montreal Music Chopper. Choppers. Choppers. Choppers. Montreal. Deus abençoe. Aqui no Luthier também. Vocês são demais. Quero mandar um abraço para o meu irmão Felipe Diego, da Qualimais, uma rede de supermercados no interior de São Paulo. Faz parte da minha vida também. Meu irmão, você, a Carol, sua família, nós amamos muito. Alô, Qualimais, Beijo para vocês também. Tamo junto. Eu acho que é isso, né? A doação, Instituto Jardim das Borboletas, doe, seja abençoado e abençoe também. Vamos cantar, tem mais alguns agradecimentos para fazer. Estou ouvindo também o apóstolo Paulo Campos, lá de Campos, apóstolo Paulo, lá de Campos dos Goitacazes, meu amigo querido, que Deus te abençoe também. Tamo junto. Vamos cantar. Vamos cantar. Vamos de groove, gente? Peraí. Vamos fazer. Ah, Casa de Deus. Esse arranjo está tá bonito, hein, gente? Quero uma água, meu irmão. Vamos nessa. Casa de Deus, Deus me escolheu. Hoje ele habita em mim. Eu sou. Deus me escolheu. Hoje ele habita em mim. a casa de Deus aí, dá um glória na tua casa, meu irmão. Muito obrigado por esse arranjo, Marquinhos. Você me emociona, cara. Você me emociona. Muito obrigado, bicho. Meu Deus, que arranjo, Josué. Tem a sua aprovação, tem o seu carimbo, Josué? Sempre terá. Meu Deus. Que é isso, Brasil? É muito forte. Vamos fazer Cantarei Teu Amor. Vamos embora. Já estou na dispensação. Eu tinha feito um set list. Mas Deus falou, vai se limitar? Quem sou eu para me limitar, né, gente? Para limitar o agir dele. Vamos embora. Diga. Te louvam reinos e nações te adoram. Todos os joelhos se prostram e te adoram. Toda língua confessa teu reino. 24 anciãos te adoram. Serafins cantam santo, santo, santo. Eu cantarei teu amor, viverei tua vontade. Eu cantarei teu amor, viverei tua vontade. Eu cantarei teu amor, viverei tua vontade. Eu cantarei teu amor. Pra sempre. Velhos e crianças te louvam. Reinos e nações te adoram. Todos os joelhos se prostra e te adora. Toda língua confessa teu reino. 24 anciãos te adoram sem cessar. Querubins, serafins, arreda da cadeira, arreda do sofá e sai do chão. Aê! Pra sempre. Pra sempre. Oh, eu cantarei teu amor. Atenção, pessoal, vamos nessa. Um, dois, três, quatro. Viverei tua vontade, eu cantarei teu amor. Viverei tua pra sempre. Pra sempre. Gente, eu aprendi a respeitar oportunidades e eu sou fruto de uma oportunidade, né? Alguém um dia me deu uma oportunidade. Só quem recebeu uma oportunidade sabe o valor de uma. Tem um irmão meu que veio lá de Belo Horizonte, não veio para cá. Peraí, antes desse assunto, a Késia me lembrou de uma coisa, eu tenho que aproveitar, senão o Azaf vai dormir. Ele está me assistindo, está lá na roça com a vovó Leonor, que ele ama demais, com a tia T, com a tia Rosa, com a vovó Esperança, com a tia Vilma, e todo mundo lá. Então, ó, Azaf Pleto Príncipe do Papai, Sarinha Petalena do Papai. Petalena. É o Pleto Príncipe e a Petalena. Azaf Pleto Príncipe, Sarinha Petalena. Papai ama vocês demais. O papai está com muita saudade. Papai tá, queria que vocês estivessem aqui. Ó, beijo para vocês. Tem uma música que eu tô. O Azaf ama a roça. Ele ama a casa da vovó Leonor, que é no interior de Minas Gerais, um lugar maravilhoso. E aí tem uma musiquinha que eu estou fazendo para ele. Lá na casa da vovó tem uma floresta gigante. Tem fogão de lenha pra fazer comida pra gente. Eu amo ir pra lá, é muito especial. A casa da vovó. Lá na casa da vovó tem uma floresta gigante. Tem fogão de lenha pra fazer comida pra gente. Eu amo ir pra lá, é muito especial. A casa da vovó. Valendo! Um, dois, três! Lá na casa da vovó tem uma floresta gigante. Tem fogão de lenha pra fazer comida pra gente. Eu amo ir pra lá, é muito especial. A casa da vovó. A boa agora, vamos lá. Lá na casa da vovó tem uma floresta gigante. Tem fogão de lenha pra fazer comida pra gente. Eu amo ir pra lá, é muito especial. A casa da vovó. Yeah! Beijo, Pleto Príncipe, beijo, Pletalena, beijo, vovó Leonor, beijo todas as tias aí maravilhosas que cuidam do WhatsApp com muito carinho. Vamos lá. O que eu tava falando? Tava falando desse menino, desse irmão que lá de Belo Horizonte e veio pra cá, não veio com esse intuito, mas eu senti no meu coração de dar para ele essa oportunidade, porque ele vai abençoar a sua vida. Deus tem dado para ele canções, entregado para ele canções lindas, e ele vai pedir para ele cantar uma dessas canções aqui. Então eu queria que vocês abrissem aí os seus ouvidos, abrissem o coração, porque Deus tem usado esse menino com poder e graça. Que Deus abençoe a sua família, Wesley. Deus abençoe toda a sua casa. Que bom, mano, ter você aqui, viu? Seu coração é algo genuíno, é algo precioso. Obrigado, Eli. Tua essência, seu talento. Obrigado. Eu me sinto muito honrado de poder fazer parte disso. Cara, eu que agradeço, eu sou grato, como você disse ali no começo, as oportunidades que você teve, também Deus está me dando através da sua vida. Amém. Hoje. Eu sou grato a você e a sua família. Amém. Por tudo que você tem feito. Amém. Quero anunciar aqui de antemão, né, que daqui a pouco nós vamos ter um projeto produzido pelo Eli. Se Deus quiser. Estou muito feliz por isso e eu quero abençoar a sua vida. Realmente creio que Deus tem promessas para nós e Ele cumpre as promessas dele. Eu creio. Então quero cantar isso para você, que Deus abençoe você em nome Deixa de Jesus. Deixa Deus te usar aí, mano. Amém. Daqui a pouco a gente volta. Não sei quais são as promessas que você tem de Deus, mas eu sei que Deus cumpre as promessas dele. E nessa noite eu quero te dizer que vai se cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Creia nisso em nome de Jesus. Chegado ao fim e não tenho mais pra onde correr. Sentimentos tão frustrados, sonhos não realizados. O meu coração quer desistir. Sua voz de Deus em meio à tribulação, dizendo: tenho tempo certo para agir. Creia nisso, ele tem o tempo certo para você. Restaurando os teus sonhos, te lembrando dos meus planos. Creia, pois eu te farei vencer. Vai se cumprir, posso crer, o mar se abrir, posso ver diante dos meus olhos o impossível acontecer. Vai se cumprir, posso crer, o mar se abrir, posso ver com minha fé firmada em ti. Vai se cumprir em mim. Chorar, em Deus encontro forças pra continuar. É hora de me levantar, é tempo de vitórias alcançar. Posso ver diante dos meus olhos o impossível acontecer. Vai se cumprir, posso crer, o mar se abrir, posso ver com minha fé firmada em ti. Vai se cumprir em minha vida o teu querer. O mar se abrir, posso ver diante dos meus olhos o impossível acontecer. Vai se cumprir, posso crer, o mar se abrir, posso ver com minha fé firmada em ti. Vai se cumprir em minha vida o teu querer. Se cumprir. Senhor, abençoe a sua vida. Eli, muito obrigado. Deus te abençoe, cara. De verdade. Mas se abrir, posso ver com minha fé firmada em ti. Vai se cumprir em minha vida o teu querer. Amém. Que mensagem linda, mano. Glória, Deus abençoe. Deus. Vai obrigado. Se cumprir na sua vida, meu irmão, no tempo certo, no tempo de Deus. Creia nisso. Quero fazer mais uma. A gente vai fazer esses agradecimentos e vamos tocar até o final, tá bom, gente? Quero mandar um abraço para um camarada que eu amo, eu aprendi a amar. É um homem de Deus, um cara do bem, engraçado demais. Estava com ele anteontem. Meu irmão Arthur, do Coco Bambu. Profeta de Deus. É forte ou não é, gente? Cadê ele? Eu vi uma risada aí. Cadê esse homem, gente? Vem cá, nego. Já foi embora? Ah, já foi com o Tom. Arthur, Deus te abençoe, meu amigo. Muito obrigado, mano, pela honra aqui da sua presença. Que Deus abençoe seus planos. Coco Bambu é um restaurante que invadiu o Brasil inteiro e o mundo inteiro. É referência hoje gastronomia, né? Referência gastronômica. Forte demais. Valeu, Coco Bambu. Tamo junto, Arthur, meu irmão. Vambora. Bruno Lana tá ouvindo a gente, tá assistindo a gente lá diretamente de Nova York. Ele e a sua esposa, Stephanie. Bruno, você sabe que eu amo a sua vida, irmão. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Tamo junto, viu? Você faz parte disso aqui. Você sabe disso. Obrigado, meu mano. Deus te abençoe. Quero agradecer a PicPay, muito mais do que um aplicativo de pagamento, uma carteira digital, gente. Lá você pode fazer pagamentos à distância, lá você pode pagar sem usar maquininhas, tá bom? E se você fazer o cadastro hoje e colocar o código ELISOARES20, você vai ter em até 20%, em até R$20 de volta com um serviço chamado cashback. Então, se você fizer hoje o seu cadastro no PicPay, você pode ter até R$20 de volta com cashback na sua primeira compra com cartão de crédito. É uma empresa, uma visão que chegou para revolucionar a nossa forma de lidar com as nossas finanças. Então, fica ligado aí, ó. PicPay, entra agora no Apple Store ou no Google Play. E baixa lá o aplicativo do PicPay, faça seu cadastro e comece a movimentar a sua grana de uma forma diferente. Lá você pode fazer muita coisa, que ele facilita a sua vida financeira em várias áreas. Muito obrigado, grande parceira dessa live, do meu ministério. Obrigado, PicPay. AGV Brasil, Universo AGV. Que Deus abençoe vocês mais uma vez. Para mim, a maior cooperativa proteção veicular do Brasil, tá bom? Vou pedir para colocar aqui pela última vez o QR Code da AGV. Se você apontar a sua câmera para esse QR Code da AGV que está aparecendo, você vai ganhar 50% de desconto na sua adesão aí. E se você também quer uma oportunidade de segunda renda, a AGV pode te ajudar, porque é uma empresa muito séria, tem crescido absurdamente e abençoado pessoas. Projetos lindos, maravilhosos, que têm, de fato, impactado a vida de muita gente. Rodrigo, Flávia, amo vocês. Juber Motos Imports, obrigado, meu amigo. Deus continue abençoando também. Procura aí no Instagram, gente, Juber Motos Imports. Se você quer comprar um carro, dê um upgrade aí na sua garagem. Os caras sabem tudo, conhecem tudo e só tem máquina lá. Mandato, esse escritório de advocacia. Que Deus abençoe vocês também. Muito obrigado pela parceria. Que bom ter gente competente por perto. Que bom ter gente capacitada, qualificada por perto. Que Deus abençoe. Quero agradecer também, de verdade, a Montreal Music Shoppers. É muito fluente, cara. Meu Deus. Está muito fluente, Braguinha. Está muito fluente. Então, ó, aqui no Luthier também, muito obrigado. Deus abençoe. Mais uma vez, quero te convidar a doar. Gente, se cada um... Ó, eu vi ali agora, tem quase 9 mil pessoas. Se você abrir mão de comer o McDonald's daqui a pouco e fazer essa doação, a gente vai conseguir ajudar muita gente. Então, por favor, aponta também a câmera do seu celular para esse QR Code aqui embaixo. Faça a sua doação. Em nome de Jesus, deixa Deus te usar. Aí, hoje, também uma coisa muito legal. Lancei uma música hoje em todas as plataformas digitais, chamada Fruto de Oração. Depois dessa live, corre aí para as plataformas. Você vai assistir, perdão, você vai ouvir essa canção, que é uma oração que o Senhor me entregou há um tempo, uma homenagem que eu fiz para o meu papai. Pai, te amo, que Deus te abençoe, amo a sua vida, muito obrigado por ter me ensinado o caminho do Evangelho, muito obrigado por ter me ensinado a amar a Deus sobre todas as coisas. Essa música foi uma homenagem que eu fiz para o meu pai, e está disponível em todas as plataformas digitais. Quero agradecer mais uma vez a Universal Music, quero agradecer a Iluminação, galera da Iluminação, que é a Quartel Eventos. Muito obrigado, gente. Isso tudo que você está vendo aqui, ó, coisa de gente grande. A galera da Code Visual. Ai, gente, como eu amo esse povo. Pri, Phil, toda a equipe. São os responsáveis aqui pela transmissão hoje. Muito obrigado. Que bom ter vocês também no nosso ministério junto aqui. Muito obrigado. Quero agradecer a Renascer, gente. Nós estamos aqui hoje na Igreja Renascer em Cristo, Vila Matilde. E eu quero muito agradecer a Bispa Priscila por ter nos cedido aqui esse espaço com tanto carinho e ter nos dado todo o suporte necessário para a gente realizar essa live aqui em São Paulo. Renascer em Cristo, Vila Matilde, que Deus abençoe vocês. Muito, muito, muito obrigado. Alô, Bispo, Apóstolo Estevão, a Bispa Sônia, está aqui o Fininho e o Cacau, que estão lá, né, todas as semanas tocando, cooperando lá também. Leva o meu abraço aqui para eles, para o Apóstolo, para a Bispa. Tem mais gente para agradecer. A minha banda já agradeci, né, gente? Vamos lá, Josué Lopes, JL, Pitty, Sidmar, meu Deus do céu, nego velho, Deus te abençoe, meu irmão. Joab, vem pra cá, nego, por favor. Dá lugar, vem cá, dá lugar. Olha a pegada desse nego. Tem que respeitar, Brasil. Tem que respeitar. Corta pra mim aqui, corta pra mim. Tem que respeitar. Que isso, Brasil? Uma honra. Dá um glória aí, né? Dá uma rajada aí, né? Eita, olha a pegada desse nego aqui, gente. Irmão, obrigado, velho. Obrigado, prazer, meu. Por ter cooperado com a gente aqui hoje. Deus sabe o quanto eu tô honrado, viu, Sidmar? Obrigado, irmão, por ter aceitado esse convite de coração. Josué, mais uma vez, irmão. Muito obrigado, cara. Pô, cara. Naipes do Brasil, chegou a sua hora. Vocês vão. Aí, ó. Fala, Cacau. Voltem, fala, Cacau. Fala, Cacau. Fala, Cacau, fala mais. Muito obrigado. Juda Braguinha, Guaxinim. E todo mundo aqui tem um animal que representa, porque de acordo com as habilidades, o Guaxinim é um animal muito ligeiro, pensa rápido, esperto, e é o Braguinha. Guaxinim. Alexandre Fininho. Quem que é o Alexandre Fininho? Panda. Ele é o panda. Por quê? O panda tem muita força. Quando ele bate aqui no rimshot, ó, não sobra demônio, não fica perto. Ele bate o negócio. Aí, ó. Eita, bicho. Cacau Santos, a pata do tigre. Só que não é qualquer tigre. Só que não é qualquer tigre. Qual tigre que é? Tigre siberiano das neves. Porque a força da patada aqui é muito forte. O Marcos Abijaldi. Por que Marcos Abijaldi? É o cabeça de raposa. Porque ele tem a mente da raposa, né? Astúcia da raposa. É muito sério, gente. É muito sério isso aqui. E ali tá ali o Fernando G.A., gente. O maior produtor do Brasil. Tá com... Eu tenho... É a onça, né? A onça pintada. Esse cara é um pai, é um irmão, é um amigo que tá comigo, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. É um alicerce, uma estrutura, um mecanismo que faz tudo isso acontecer. Já, muito obrigado, meu irmão. Você é uma referência para o Brasil e a sua seriedade, o seu profissionalismo é um negócio que impacta a gente. Não tem como deixar de agradecer meu irmão Manu, está ali, ó, meu braço direito também. Tamo junto, meu velho. Amo a sua vida, amo a sua casa, a sua família. Você é uma peça fundamental também no nosso ministério. Muito obrigado, mano, por ter você perto da gente aqui. Vamos cantar, né? Falei demais, gente, 10 horas. Quem pode ficar aí até mais uns minutinhos aí? Não vou falar quanto não, porque senão eu vou me limitar, né? Fica mais uns minutinhos aí, fica no óleo. Vai estar terminando. Vamos cantar? Bora, me ajude a melhorar? Tem que cantar essa, né, gente? Thank you. hoje eu não quero o que vem de lá. Quero agora a glória de Deus. Cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais ser. Sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Eu não consigo mais ser. Sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Uma vez por todas vou me esvaziar. Vou mandar embora o que não é seu. Perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Sozinho não consigo mais. Eu sei, sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Gente, eu tô há quase 6 meses sem cantar, né? Sem ter aquela rotina que nós tínhamos antes na estrada, cantando. E hoje, graças a Deus, ó, tô conseguindo cantar o show inteiro, mesmo com esse tanto, né? Mesmo com tanto tempo parado, graças a uma profissional. Uma profissional que tem cuidado de mim esse tempo todo, tem se dedicado, tem aprendido a cada dia se especializado, se dedicado de uma forma muito linda. E essa profissional mora lá em casa. Essa profissional é a minha esposa, gente. Kézia Soares, grande fonoaudióloga brasileira. Meu Deus. Meu amor, muito obrigado por cuidar de mim. Vem toda preocupada, vai lá e faz os exercícios, briga comigo. Hoje à tarde eu queria comer um chocolate. Ela falou, não vai comer chocolate porque dá pigarro, não sei o quê. Tá. Então quero agradecer aqui, meu amor. Eu vou chamar ela para cantar uma música comigo. Dá lugar, meu amor. Deixa Deus te usar aqui. Tem um talento lindo. Canta muito. Sou fã. Ai, essa parte de cantar. Não, é a melhor parte. Olha que morena linda que Deus me deu, gente. Mãe dos meus filhos. cantar uma música juntos agora. Essa música faz parte da nossa vida, né, amor? Gravamos ela no DVD, depois fizemos uma releitura no disco 360. Vamos cantar aqui hoje. Vamos embora. Precisava ter, me fez alguém que eu precisava ser. Tua misericórdia se renova todo dia. O amor que não se acabe cabe dentro de mim. Tua graça me alcançou e trouxe vida. Trouxe a paz que eu precisava ter. Fez alguém que eu precisava ser. Quero mais que tudo, muito mais que amor. Te amo. Vou gritar pro mundo inteiro sem ter medo. Quero mais que tudo e muito mais. linda. Faça sua doação e ajude essa instituição. Aponta o celular aqui para o QR Code. Seja um cooperador aí. Ajude. Ajude. Quero agradecer mais uma vez a todos os nossos parceiros. Vamos fazer o fechamento aqui. Já era para ter feito, né? Mas vamos fazer aqui o fechamento. Vamos encerrar com chave de ouro. Quero agradecer demais. Cara, tá chegando som aí, gente? Tem grave aí? Tá chegando som aí? Dá para ouvir alguma coisa daí? Se dá para ouvir, a culpa é do Ross. Porque esse cara é o cara, gente. O nordestino que eu amo, gente. Meu Deus do céu. Tá aqui hoje. Veio com a esposa. E todo pronto para nos servir. Entregar o melhor. Não sei se esse som tá chegando aí. Ross, muito obrigado, meu irmão. Você é um presente para o meu ministério, meu irmão. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado de coração, meu irmão. De coração. Quero agradecer a minha amiga Lilia Nunes. Lili, Deus te abençoe, viu? Não pôde estar aqui com a gente, mas está lá em BH, torcendo, assistindo. Ó, beijo no seu coração. Nós amamos a sua vida. Você é minha irmã. Você sabe disso. Minha irmã. Fala, minha irmã. A Daiane, minha irmã, está grávida. Está chegando um bebê aí. Eu vou ser tio pela primeira vez. Eu estou muito empolgado. Daiane, Deus te abençoe. Deus abençoe você e o Samuel e esse bebê lindo que está chegando. Que venha com saúde, que venha cheio de amor, né? Que venha sendo, que seja bem cuidado aí por toda a família. Que Deus abençoe vocês. Ah, o pessoal está desesperado pedindo ele, sorriu para mim. Tem o solo da raposa nesse, né? Vamos encerrar. Vamos fazer três aqui para a gente encerrar, tá bom, gente? Vamos embora? Pega o pedestal aqui, Vaso. Muito obrigado. Conta 7 dias. O tempo do homem. Vamos fazer. Quem é esse? Controle nas mãos, que bota um inferno pra correr, que faz o que ninguém pode fazer. Ele é quem pode, ele é quem faz. Deus poderoso, seu nome é fazer. Ele é quem pode, ele é quem faz. Deus poderoso, seu nome é Jesus. poderoso seu nome. Quando eu estava a chorar, Jesus veio e sorriu para mim. Ó, quero agradecer Yamaha, parceiros queridos, preciosos. Ó, para quem não sabe, nós temos uma parceria lá e eu só uso Yamaha. Os violões que eu levo para a estrada, que estão comigo em casa, e agora chegou mais uma caixinha ali, que é a THR, né? THR 10, segunda edição. O som desse violão que você está ouvindo aí passa por aquela caixa. Chegou para mim essa semana. Então, ó, quero agradecer de verdade, parceiros queridos, Yamaha Brasil, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, pela parceria. Tamo junto. Pra que ficar aí pensando em nada, olhando para o alto sem entender. Você que está perdido nessa estrada, sem saber aonde ir, sem direção. Não quero falar demais, eu só quero te mostrar alguém. Me deu a mão, me deu amor, que hoje sou feliz demais. Eu me lembro bem de quando eu estava a chorar. Jesus veio e sorriu pra mim e disse que a vida era mais que simplesmente viver. Então vou te dizer agora, pra mim foi demais. E quando me encontrei com ele, a minha vida mudou. Então vou te dizer, amigo, não fique assim, não, não. Abra teu coração e deixa Jesus entrar. Pensando em nada, sem direção. Não quero falar mais, eu só quero te mostrar alguém. Me deu a mão, me deu amor, e hoje sou feliz demais. Yeah. Eu me lembro. Que a vida era mais que simplesmente viver. Então vou te dizer agora, pra mim foi demais. E quando eu me encontrei com ele, a minha vida mudou. Então vou te dizer, não fique assim, não. Abra teu coração, né? E deixa Jesus entrar. Então vou te dizer agora, pra mim foi demais. E quando me encontrei com ele, a minha vida mudou. Então vou te dizer, amigo, não fique assim, não. Abra teu coração. Marcos Abijalde. Deixa Jesus entrar. Vamos encerrar? Ô, gente, eu não queria. É a última, né? Jander Pires cuida de nós, das nossas mídias digitais, de todas as criações aí. Tudo que envolve o meu nome nas redes, né? Na internet. Os singles, as capas, os discos, enfim. Jander, cuida de mim há muito tempo, irmão. Você é um presente pro meu ministério. Deus te abençoe. Muito obrigado pela parceria, velho. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Às vezes eu tô lá de noite, incomodo ele. Mando mensagem 10 da noite. Jander, me ajuda com isso aqui. Ele tá lá sempre pronto. Deus abençoe você e sua casa, meu irmão. Estamos longe, né, por quilometragem, mas juntos aí em um propósito. Minha amiga Zuzu. Querida Zuzu, né, gente? Zuzu, que aguenta o GA há mais de 30 anos, né? Ei, mulher guerreira, gente. Meu Deus. Zuzu, amo a sua vida, viu, querido? Deus te abençoe. Você sabe que a minha casa, os meus filhos são apaixonados com você. Deus te abençoe muito, muito, muito, muito. Toda a família do GA aí. Pessoas queridas demais. Vamos encerrar? Graça, né? Oi, amor. Quero mandar um beijo para Alice, que está me assistindo agora com toda a família. Alice, que Deus te abençoe, eu ministro sobre a sua vida a cura, em nome de Jesus. Receba aí, em nome de Jesus. Receba um novo de Deus aí na sua casa. E para todas as crianças do Jardim das Borboletas. Deus abençoe vocês também. É em Belo Horizonte, né, amor? Quem sabe um dia a gente não faça uma visita lá, né? Vamos levar alegria para as crianças, leva um violão. Tem um Instagram. Qual o Instagram? Jardim das Borboletas _. Entra aí agora que você vai ver. Lá tem o Instagram, as fotos das meninas, todo o projeto, toda a instituição. Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez a todos os parceiros. Muito obrigado mais uma vez, banda. Vocês são maravilhosos. Que alegria, gente. Que bom, que bom. Se eu tiver esquecido de alguém, me perdoe. É muita gente, é muita coisa para falar aqui. Tamo junto. Não estou esquecendo de nada, não? Tá tudo certo? Podemos fazer a última? Bora. O Mauro Henrique estaria aqui hoje, mas ele não acordou bem hoje, estava passando um pouco de mal, com a cabeça um pouco doendo, enfim. Aí falei, mano, fica em casa, assiste lá. Então, beijo, Mauro. Deus te abençoe, meu irmão, sou seu fã. E é isso. Vambora! Deus abençoe e até a próxima, hein? Quem sabe esse ano ainda não role mais alguma coisa com banda, nesse formato. Tamo junto! Alô, GB Brasil! Vai! Ei! Não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim, se não fosse o amor do meu Deus, não ia dar em nada. Eu não ia dar em nada. Não ia dar em nada. Ei, não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim, se não fosse o amor do meu Deus. Hoje não pesa mais, não pesa mais, não, não, não. Ei, não consigo imaginar a minha vida sem Deus. É impossível olhar pra mim e não ver Deus. Ai de mim, se não fosse o amor do meu Deus. Oh, oh, oh. Cacau Santos, Cacau aqui pra falar, sai do chão. Onde abundou o pecado, superabundou graça de Deus. E o fardo que era pesado, hoje não pesa mais. Não pesa mais. Não pesa. Obrigado!